Olá, eu sou Yuri Vieira e este é o podcast do Garganta de Fogo, caralouca.net, apresentando uma entrevista com André Bujanra, feita por mim para o Icumã, para Cora Filmes, durante o 6ª Goiânia Mostra Curtas. Vai o quê? Então vai, me diga aí, qual é a sua experiência com curta-metragem e a importância da trilha sonora? Bem, meu nome é André Bujanra, eu estou aqui no festival, no 6º Festival de Curtas de Goiânia. Fui convidado pela Abdala, que é a organizadora. Estou dando um curso de música para cinema. Não sou professor, mas tenho uma... Já fiz 38 longas-metragens, já com 41 anos, então tenho muita experiência, apesar da pouca idade. Estou tentando mostrar para as pessoas que a música é uma coisa subjetiva, ela pode ser de várias formas, composta ou disposta ou tudo. Estou muito feliz de estar aqui, estou encontrando pessoas novas, estou encontrando velhos amigos. A importância de um festival desse é muito importante. A importância desse festival é muito importante, é maravilhoso. É muito importante um festival como esse, porque mostra coisas que você nunca veria, né? Você não sairia de casa para ir ver um curta-metragem. E coisas muito bonitas. Eu vi um filme ontem do Joel Piscine, muito bonita, né? São coisas assim, para quem faz cinema, extremamente importantes para você ter contato com as pessoas, né? E é isso, eu tô aqui, tá sendo super legal para mim, para arejar minha cabeça. Eu trouxe meu laptop, meu teclado, tô trabalhando enquanto tô no festival, tô trabalhando em trilhas lá em São Paulo, que eu não podia ficar a semana inteira sem trabalhar, mas hoje com a tecnologia permite. E tem pessoas muito, muito legais, instruídas aí na minha oficina, e eu estou aprendendo muito, ensinando as coisas que eu tenho para ensinar, eu estou aprendendo. Falei bonito, não falei? Você achou que ia destruir isso, making off? Eu achei que você ia ficar esperando minhas perguntas o tempo inteiro. Pela sua cara, eu sabia que você não ia perguntar. Então, mas você acha que o curta-metragem, ele tem esse papel mais como uma aprendizagem para o cineasta novo, ou é um formato já como o conto é para a literatura? Olha, o Joel falou uma coisa muito bonita ontem. Ele acha que para você fazer qualquer coisa no Brasil hoje em dia é muito difícil, né? Eu olho para a câmera ou para você? Pode olhar para a câmera. Para você fazer qualquer coisa no Brasil hoje é muito difícil. Fazer um curta, fazer uma tela de pintura, é tudo muito caro, tudo muito complicado. E eu acho que quem quer fazer cinema e faz curta, eu não acho que é uma questão de aprendizado, só é uma questão de querer tirar para fora uma criação. Então, um bom curta pode ser um longa pode ser um curta, independe do formato, né? O que importa é a pessoa fazer, né? E eu sempre falo, estou falando para as pessoas que estão fazendo curso comigo, não importa um curta, dois curtas, três curtas, não importa um CD, não importa um show, dois shows, importa uma vida. A carreira de um artista é feita por uma vida, e não por um curta, ou por dois, ou por três, ou por quatro. A carreira do artista é a vida do artista, é o estofo que ele tem, né? Eu fazendo esse curso, já fiz 38 longas, eu falei, nossa, tem uma história. Muita coisa ruim, muita coisa boa, muita coisa mais ou menos, mas tem uma história. E essa história do artista no Brasil é que faz o artista, né? Então, quando uma molecada vem me trazer CD, fala, escuta meu som, eu falo, meu, quero escutar 15 discos desses, não só um. Produz, e isso faz a gente aprender quem a gente é artisticamente. Isso faz um cineasta que fez 10 longas fazer um curta, ou um cineasta que fez 15 curtas fazer um longa, né? Eu acho que é isso. Falei, não disse nada, mas eu sou poeta. Só mais essa pergunta aqui. Você acha que o Estado tem esse papel mesmo de incentivo com essa nova lei do curta? Você acha que é importante? Me fala primeiro como é que é essa nova lei. A lei seria o seguinte, obrigar durante qualquer filme estrangeiro antes ter um curta-metragem brasileiro. Ah, já aconteceu isso, né? Aconteceu nos anos 70. Já aconteceu isso. 70 não, até... Terminou nos anos 80, 90. Já aconteceu, né? Você lembra que passava muitos filmes de futebol porque os caras não usavam... Eu lembro. Olha, eu acho tudo que é muito forçado eu não curto, né? Mas eu curto ver curta, então eu acho bonito, eu acho legal. Uma coisa que eu acho sobre essa coisa de eu vou falar uma coisa muito pessoal, né? A coisa sobre as pessoas reclamam muito no Brasil que elas não têm a capacidade, não têm dinheiro, não têm apoio, não têm Cara, eu sou independente desde que eu nasci. Eu faço música, faço trilha, faço teatro. Nunca consegui nenhum chiclete de lei, Rouanet, dessas. Nunca consegui. E nunca deixei de fazer. Então, é óbvio que eu acho que é muito legal ter apoio de governo, de empresa. Eu acho muito legal. Mas se não existisse isso, se não existisse luz elétrica, o artista teria que fazer, de alguma forma, a arte dele. Então, me incomoda um pouco esses artistas que ficam, eu não consigo, eu não quero. O cara quer fazer uma peça, pega uma mesa, chama a tia dele, faz a peça em cima da mesa para a tia, sabe? Façam, produzam, não fiquem enchendo o saco, eu não consigo isso, eu não consigo gravador, eu não consigo nada. Isso é tudo uma papagaiada, sabe? Faz com VHS blow up para 35. Eu estou um pouco me ferrando a material digital, analógico. Eu quero ver. E a criação independe de tudo isso. Né? Eu acho isso. Eu acredito no ofício do criador. E não no ofício de... Ah, é muito importante ter produção, é muito importante ter lei, é muito importante ter dinheiro. Tudo bem. Mas mais importante do que isso é a realização das coisas. E as pessoas deixam de realizar porque não tem apoio. Não tem apoio? Tem que fazer. Não me interessa como. Cinema é mais difícil porque tem negativo, tem luz. Eu sei que é difícil. Eu não estou falando que é fácil. Eu também não sou contra você ter apoio. O que eu sou contra é as pessoas reclamarem tanto por não ter apoio. A gente mora no Brasil. Essa coisa está ruim desde a proclamação da República. Não vai melhorar amanhã. Então aprendam a se virar nesse Paquistão cultural que é o Brasil. A gente é um Paquistão cultural. A gente não tem que achar que as coisas vão melhorar amanhã. Tomara que melhorem. Mas tomara que melhore, mas vai demorar. Enquanto não melhorar, você vai ficar reclamando que você não consegue isso, não consegue aquilo? Que tem corrupto ali? Tem. Tem corrupto aqui, tem corrupto ali, não dão dinheiro aqui, dão lá. E você fica sem fazer sua arte? Eu tenho 41, eu já estou fazendo muita coisa. Quando eu tiver 80, se eu não tiver morto, eu vou estar fazendo mais coisa ainda. E quando eu tiver caquético, eu vou estar escrevendo música. E é isso que a gente... E o artista serve para isso. Eu posso mostrar minha arte para 2, para 10, para 5, para 1 milhão, para 10 milhões. Porque hoje eu mostro para 10 mil. Eu queria mostrar para 10 milhões, mas eu mostro para 10 mil. E não deixo de fazer arte, entendeu? Eu acho que eu fugi totalmente da sua pergunta, mas eu queria ter falado isso. Então tá bom. Este foi o podcast do site caralouca.net, blog O Garganta de Fogo.